Foi o primeiro sinal, tá? Mas pode escolher agora. Se não escolheu, escolhe agora alguém. Como é que é? Eu? É, cada um escolhe uma pessoa. Ah, tá. Você tem que escutar essa pessoa. Se você estiver escutando bem essa pessoa, você começa a tocar. Não tem a opção de ficar em silêncio. Se a pessoa estiver em silêncio, você está escutando ela bem. Se você perceber que ela está em silêncio.